2250, alterna Guarulhos. 6201, confirme 121 a bordo. Temos. 6201, autorizado táxi até o ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1. 1-8-9-5, obrigado. 6201. Lima, Kilo Zulu, aguarde para ingressar na parte principal. Love, correção. Lima, Kilo Zulu, aguardará o Boeing 737 da Gol, finalizando o pushback no parte principal. Localizador. Torre 118-95, bom pulo. 118-95, obrigado, boa noite. Bom. 0080 graus, 159. Índia Cola, 6210. 1273, autorizado táxi, correção, autorizado Salvador para Confins, via peso 196, nível 360, decola pistão 1-0, primeira curva direita, saída da Eule, da Bridging, Bridging intercepta o peso 196, transponder 5144, controle 120, decimal 8. Autorizado Confins, 360, áfera do Lô, 16, decola da 10, curva direita, pode circular, saída da El, Leda, a bote de 73, e a preso no 6, transponder 5144, controle de série 120, decimal 8. 1273, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. 273, obrigado. Da sua escolha. Taxi Gol 601, 132, 3:50, Campinas. No 601, autorizado táxi até o ponto de espera via parte 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-1. Parte Índia Alfa, 10-295, mesmo. Lima Kilo Zulu, irá seguir a aeronave Boeing 737 da Gol até o ponto de espera onde chamará a torre, frequência 1-8, decimal 95, altímetro 1-0-1-1. Mais quieto, Vitor. Limite será o localizador, o próximo vetor será o final para interceptar. Maquia com Vitor. Só 3247 para posicionamento no portão. Confirma que a gente chamou só? Só 3297 para posicionamento no portão 0. 3897 é o número 2 no setor para push, aguarde. Guardando o setor. 4 livre pulso. 3894 livre pulso. Chané 6201, decolado de controle no 20 decimal 8. 08, obrigado, 6201. Chané 6201, contato radar na decolagem subal 360 após 2000 pés, direto Leda, após Leda Bridge. 2000 Leda, Leda Bridge, 6201, 3H. Checo Vitor para o localizador, curva à esquerda para o A160, reporte estabilizado. Esquerda 160, chamada estabilizada. Vou 601 no ponto espera no zero. 601, alinha, mantém cabeceira. Me mantém, vamos lá. Então, 3294 no solo 17, tá me solo em 121 decimal 9. 219. Boa tarde, TAN 3894, vai livrar agora, ingressando na Alfa, Francisco. 3894, autorizado o site. Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3894. 1567, autorizado o push de acionamento, reporte para o ataque. Correção, autorizado o push, reporte para o ataque. 3897, autorizado o pushback de acionamento, reporte para o ataque. Livro push, chamada para o ataque, TAN 3897. Lima, quilo Zulu, alinha, mantém cabeceira no zero. 1940, ciente da informação Serra. Afirmo, ciente da informação Serra, posição número 10, para contratorização Guarulhos, por favor. 1940, autorizado Salvador para Guarulhos, via Upper Zulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva direita, saída da El, Leda Bridge. Em Bridge intercepta Upper Zulu 16, transponder 5153, controle 120, decimal 8. Ciente autorizado, nível 360 para Guarulhos, decola 10, curva direita, saída da El, Leda Bridge, intercepta Upper Zulu 16. 153, eu transpondo, é 1208, controle, ou 1940. 1940, nível copiado foi o 360? Ah, firma 360, ou 1940. 1940, cotejamento correto, reporte pronto para puxar essa nota. Porta, 1940, obrigado. Mantendo a Juliette, TAN 3894. TAN 3894, aguarde para ingresso no pátio principal. Ativo. Completa final, torre 11895. Copiou o Mike com o Vitor Torres, 11895. Vitor, boa noite. A intenção é pouso na 10 ou 17, confirme? É, na 17, responde 4. Gente, reporte para cancelamento do plano. Reportará o Mike com o Vitor. 3897, copiou o solo? Confirma aqui, vai reportar as condutas para entrada, entrada para a principal, tá? 3897. Visual com tráfego Airbus 321 da mesma companhia, finalizando o pushback à sua esquerda. Afirmativo, 94. 3894, após a finalização do push da mesma, autorizado ingresso no pátio principal para o gate 06. 06, 3894. Sala do pátio, então, 3897. 3897, grato. Reporte para ataque. Volta lá. Controle, muito boa tarde, Alfa Tango Lima, Aquilo Zulu. Como é que é você? 6259 autorizado Salvador para Guarulhos via Upper Zulu 16, nível 360, decola pistão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge, em Bridge intercepta Upper Zulu 16, após de acordo com a rota prevista no plano de voo, transponder 5131, no controle 120, decimal 8. Zulu, contato radar na decolagem, suba, nível de voo 100, suba uma centena, saída Momo. Uma centena na Momo, grato, lembra aqui o Zulu, desculpa que chegou entrecortado. 259, transponder copiado 5131. Negativo, 5131. 6259, procedimento correto, é a parte passada para o estacionamento. Grato, Lima Quilo Zulu. Táxi 76 a bordo, 4 horas do Verlândia. 1-567, autorizado táxi até o ponto de espera, via Apache 1, Índia Alfa no ponto de espera, chama em torre, frequência 118, decimal 95, altímetro 1011. Confirme pessoas a bordo de alternativa. 1-011 agora, 76 a bordo, 4 horas do Verlândia. 67, Paulo Sol 3297 para o táxi, 216 a bordo, 4 horas e 6, alterna Galeão. Então, 3897, autorizado táxi até o ponto de espera via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 18, decimal 95, altímetro 1091. Táxi Pátio 1, Índia Alfa, ponto de espera 3895, 1011, ajuste, então 3897, boa tarde. 3897, confirme as informações de táxi. 216 a bordo, 4 horas e 6, alterna Galeão. Alternando 1288. 1260, 1288, obrigado, senhor. Nada. Lima Quilo Zulu, quando possível, chamado de pouso. Está estimando o pouso, senhor, ele está em Barreiras ao 2238. 2228, copiado, Lima, Quilo Zulu. 2238. 2238, 3 de terceiro, 38. Afirmo, Lima, Quilo Zulu. Mike, I convince no solo aos 2-4, leave corte. Whoa, 1-5-6-7. Then line up and take off runway 10-0 into 0 degrees 1-0 knots. 6-2-9-5, obrigado, tá bom. Estão 3897, ponto de espera, 1-0, pronto. Estão 3897, boa tarde, após a rolagem do Boeing da Gol, à sua frente, o Lima tem cabeceira. Após o Gol, o Lima tem 1-0, estão 3897. Uno 601, chame Recife 1251, alternando no 3325. 513325. 1567 airborne at 25. Contact Salvador approach control frequency 120.8. 1567. Hello, depart control. Good afternoon, go 1567. Go 1567, radar contact on departure, climb to flight level 360. After 2000 feet, it's clear to fly direct to Aleppo. Okay, to flight level 360. After 2000 feet, direct to Aleppo ready. 1567. Então, 3297, livre decolagem da 10, vento 080 graus, 10 norte. Livre decolagem na 0, tá? 3897. Então, 3897, decolado aos 30, chame controle no 0.8. 0.8, boa tarde. Salvador, boa tarde. Então, 3897, decolado da Euleida. Então, 3297, contato radar na decolagem, voo 320. Após 2000 pés, voo direto Leda, após Leda Bridge. 320, após 2000, direto Leda, Leda Bridge. Então, 3897. Salvador, é o gol 1940, posição número 10 para apoio e estacionamento. Confirme. É o gol 1940 para apoio e estacionamento no 10. No 10, vai aguardar para o push. Aguarda o 940. Small 0, if enable 128 decimal 8. 126 decimal 0, 128.8, 1567. Contáxi, Oceaner 6259, temos a bordo 1962, alterna Galeão, autonomia 4 horas. 9 autorizado ataque, reparte 1 no IG Alfa, no ponto de esperada 1-0, time Torre, 1-8 decimal 95, QNH 1-0, 1-1, boa viagem. Aqui 4-0, pedido de táxi, 6259 do Oceaner, via Apache 1 no Alfa. 295 a torre no ponto de espera da 10. Até logo. 940 no 10. Atente para o avião que vai iniciar o táxi no 28. Ele me puxa para o táxi. Atente, bora do táxi. O bom no 940 vazando. Salvador, o voo 1940 para o táxi, pronto, 201 a bordo, autonomia de 4 horas, alterna o Galeão. 940, cesar o táxi via parte principal, India e Alfa no ponto de espera, está 1-0, chame Torre, 1-1-8-9-5, QNH 1-0, 1-1, boa viagem. Gente, autorizado o táxi, pátio India Alfa, 1895, quando pronto, com 1011, voo 1940, boa noite. Boa tarde, o 6259 está no ponto de espera da 1-0. Sané 6259, boa tarde, a linha e decola da 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. A linha decola pista 1-0, Sané 6259. 1-1. Paulo Salvador, boa noite. Vou no 273, no portão 3 para prospecto. 273, lembrando de solo que após a passagem 09 da mesma companhia, sua retaguarda, que vai para o fórum de espera, está livre e pós táxi. É, após a passagem 09 da companhia, prospecto. Salvador, uma boa tarde, é o voo 1940, ponto, espera a pista 10, ponto. O... Aliás, manter o voo 1940. Aliás, mantém 1940. Chanel 6259, decolado aos 40, controle 1208, boa viagem. 208, boa. Trouxe Salvador, boa tarde, 6259 do Chanel, passa 1200 na da El Leda. Chanel 6259, contato radar na decolagem, voo 360. Após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Bridge. Após 2000 pés, livre Leda, após Leda Bridge. Sobe 100 restrições para 360, 6259.